Nascida na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Nascida na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Quatro costados, que usa chapéu grande, bombacha e espora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. É gaúcha de verdade, dos quatro costados, que usa chapéu grande, bombacha e espora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Ensine o tordilho e sai o campo agora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Bebei, rompeu o dia, me tirou da cama. Ensine o tordilho e sai o campo agora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Se eu soubesse que a Mariana era desse jeito, mas nunca que eu casava. Ela não disse nada, mas ficou cismando, e era desta vez que eu daria fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando, e era desta vez que eu daria fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. E foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou me embora. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou com porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana,